E aí, pessoal, de cá Apocalipse Mental, com mais um novo áudio aí para vocês. Eu tive um insight aí de um tema, então eu vou compartilhar aí com vocês. O tema é relacionamento em tempos de rede social. Aí, como se você tivesse uma seta assim, com o símbolo do MGTOW, entendeu? Ou seja, você deve seguir o seu próprio caminho. E por que eu digo isso? Eu estava analisando aqui. Antigamente, quando eu estudei, há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu não tinha tomado assim a pílula vermelha ainda, não tinha muitas das percepções que eu tenho hoje. E eu já sabia assim que a mulher moderna, de certo modo, é fútil, né? Vaidosa, liga muito para a aparência, tanto dela quanto dos homens, né? Mas eu não tinha assim um senso muito crítico. Aí anos se passaram, né? E hoje o celular aí se transformou em praticamente um membro do corpo, né? E as redes sociais também, como se fosse os órgãos, as células, aí acaba que é um acoplamento, né? No primeiro dia de aula eu percebi assim que estava todo mundo com celular nas mãos, né? E tudo, menino tirando selfie, sabe, mexendo no cabelo e tal. Enfim, exibicionismo, né? Isso é algo natural do ser humano, né? Não só feminino, mas parece que as mulheres têm isso um percentual bem mais acentuado. E eu analisando aqui uma série de fatores, eu estou conversando com uma menina aqui, fiquei uns 3 dias sem procurá-la, tanto por questões de falta de tempo também e priorização do tempo em especial. E estava observando assim, 3 dias hoje em dia que você passa sem falar com uma menina, por exemplo. Ali já vem uma enxurrada de caras, sabe? Tinder e tal, por exemplo. Quantos match, likes, sei lá como que se refere a isso, ela não recebeu durante esses dias, sabe? Então, para o homem hoje é quase que um fardo a mais, um fardo bem pesado a mais aí, para ele tentar manter essa atração, para ele tentar manter essa sintonia aí entre ele e a garota, né? Por exemplo, vamos supor, tá, fiquei ali 3 dias sem falar com ela e tal. Só que antigamente não tinha essa questão de rede social, então que as pessoas se viam ali, na rua, às vezes não se via todo dia e tal, e tinha aquela questão de sentir a falta do outro, né, e tal, e também não tinha uma vitrine ali disponível para você passando toda hora, sabe? Se você fazer uma analogia, é como se tem um videogame e toda hora passa naquela roleta, naquela vitrine, um videogame melhor, entende? A pessoa se torna quase que descartável, sabe? Eu não falo isso em relação ao homem, até porque hoje o homem vive assim à mercê, né, da mulher, né, da mulher que acaba escolhendo o relacionamento. Então, quando o homem gosta, ele realmente gosta de verdade, né? Mas a mulher é aquele ser que toda pela grande quantidade de oferta, acaba que ela escolhe o que quer, larga a hora que quer, descarta a hora que quer, e você acaba virando um produto na mão, né? Um produto com prazo de validade bem curto, né? Sem contar que hoje também você não pode, a não ser que seja, se você seja um hacker paranoico ou até pague por esses serviços, ou você não sabe o que está acontecendo do outro lado da tela dela, entendeu? Ao mesmo tempo que ela pode, você pode ter assumido um relacionamento com ela, do outro lado lá da tela, ela pode te dar, por exemplo, boa noite e continuar a conversa com vários outros caras, entende? Sendo promíscua. Por exemplo, aqui eu estou conversando, ela estuda de noite. E ela chega, por exemplo, e vira a madrugada, entendeu? Eu vejo lá a última visualização, 3h50 da madrugada, 2h43 da madrugada, então, ou seja, provavelmente é uma pessoa assim, como já cresceu, ela tem 19 anos, ela cresceu nesse ambiente de rede social, então, isso para ela é normal, né, de certa forma. Mas sabe-se lá o que está fazendo, né? Às vezes eu sou aquele cara que conversa bem, que trata bem e tal, mas tem um outro espertalhão ali, já pedindo nude e por aí vai, né? O que provavelmente acontece. Eu só não me privo disso totalmente, porque é como se diz, eu já não tenho mais sentimento, sabe? Se eu levar um fora que eu tô pouco me fodendo, entendeu? Eu não consigo ter mais. Nutrir mais sentimento assim pelo sexo oposto, sabe? Muito menos pelo igual, né? Mas eu falo assim, um sentimento de relacionamento em si. Então, como se diz, eu tô blindado quanto a isso, né? Isso não me deixa triste e tal. Eu meio que faço a retribuição, sabe? Trato da mesma forma. Se eu sou descartado, eu parto para outro, descarto e tal. Ainda não trabalhei essa questão de me desapegar totalmente, sabe? Como geralmente prego comigo e tal, né? Viver longe completamente de relacionamentos. Mas pelo fato de eu ser um cara assim mais, como que eu posso falar, mais frio, mais. Não que eu seja, mas que eu aprendi a ser, acaba que eu não me envolvo assim também em questão de relacionamento fixo, de. Onde ela vai poder me foder aí, financeiramente e tal. Então vou deixando a onda rolar, né? Por exemplo, mês de janeiro provavelmente eu devo ter comunicado com umas 6, 7 garotas por aí, entendeu? E não querendo, eu já chuto e também não me apego e tal. E vou levando aí. Mas. Eu tenho a plena convicção aí de que em tempo de relacionamentos, em rede social, o melhor caminho mesmo é o MGTOW, entendeu? Seguir seu próprio caminho, cuidar de sua própria vida. Porque hoje em dia não é só eu que estou falando, não é o bem-sucedido, não é o frustrado. É praticamente quase que uma opinião. Uma opinião não única, mas uma. Com um percentual bastante alto de que não se está compensando relacionamento com a mulher moderna, entendeu? Nós do MGTOW não acreditamos em mulher exceção, né? Tudo é em relação a conveniências, né? A interesse. Mas, de qualquer forma, eu acho que o mínimo que poderia ser me oferecido é estar comigo tanto na tempestade quanto os dias de sol, né? Ter uma fidelidade, né? O que deveria ser algo comum aí. Mas atualmente está difícil. Então é isso aí, pessoal. Uma reflexão que eu tive aí. Espero que gostem. Me corrijam aí no que for necessário e tal. Não quero ter aí uma imagem de porta-voz nem nada, eu só quero expressar meus pensamentos e tal. Apareceu um insight, eu tô compartilhando aí com vocês. E acima de tudo, a luta aí contra o feminismo, né? Contra a misandria, contra o feminazismo, né? E é isso aí. Miguel, uma grande vacina aí, uma grande tomada aí de pílula vermelha aí. Esperamos aí dias melhores, beleza? Até mais, fui.